vou pular. Esse frevo vai ser o meu fim. Vou me acabar, você não vai mais rir de mim. Quero que saiba que o meu bloco é armado e pinga fogo é o frevo que eu fiz pra pular com você. Vou tomar pinga com limão, pinga com limão. Pega sua mão, pega sua mão. E o coração, meu coração, explode com seu corpo mexendo, fazendo uma confusão. Eu vou pular pra ver a cachaça descer. Vou me acabar de tanto pular com você. Eu sou da turma daquele bloco amado e esse frevo rasgado, eu pulo e danço assim. Esse frevo vai ser o meu fim. Vou me acabar, você não vai mais rir de mim. Quero que saiba que o meu bloco é amado e pinga fogo é um frevo que eu fiz pra pular com você. Vou tomar pinga com limão, pinga com limão. Pega sua mão, pega sua mão. E o coração, meu coração, explode com seu corpo mexendo, fazendo uma confusão. Eu vou pular pra ver a cachaça descer. Vou me acabar